O encontro de alinhamento e fiscalização, que contou com a participação das administrações municipais, direções de educação e a Secretaria Provincial do Setor, foi realizado no município de Cacongo e visou garantir a execução eficiente dos programas inseridos no Orçamento Geral do Estado de 2026. Na ocasião, o delegado provincial das Finanças, Daniel Conde, destacou a importância do encontro. Reunindo todas as administrações municipais, direções municipais da educação e a Secretaria Provincial da Educação, no sentido de analisarmos e acompanhar aquilo que é a execução física dos programas e planos inseridos no Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2026. Aliar procedimentos, harmonizar os procedimentos para uma execução mais eficiente desses programas, né, inseridos no Orçamento Geral do Estado. Entre os instrumentos de gestão analisados, destacam-se o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios PIM, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza e Orçamento do Munícipe. Estamos a nos referir aqui do PIM, que é o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, temas ligados ao Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, também o Plano Nacional de Alimentação Escolar, um programa direcionado às escolas de ensino primário de todos os municípios. Também discutiu o orçamento do munícipe, que é um instrumento de gestão municipal. Durante o encontro, foram analisados os níveis de execução física e financeira de projetos estruturantes, com o objetivo de harmonizar procedimentos e fortalecer os mecanismos de acompanhamento em toda a província. O delegado provincial das Finanças, Daniel Conde, revelou dados específicos sobre as verbas alocadas para os respectivos programas, com destaque para o combate à pobreza. Para o combate à pobreza, nós estamos a falar de 25 milhões de kwanzas, que é a dotação mensal que eles recebem, tanto o que equivale a 300 milhões de kwanzas ano. Temos também o programa de alimentação escolar, que é um orçamento que varia em função da quantidade de escolas abrangidas, número de alunos que o município atende, tanto não tem um valor fixo desse orçamento, e tem outros orçamentos que são de investimento, tanto depende muito dos programas de intervenção que o município tem. Portanto, os orçamentos variam de município a município. Como sabe, os municípios estão tipificados em tipo A, B, C e D. E em função disso é que os orçamentos são disponibilizados ou são aprovados para cada administração municipal. O responsável sublinhou que, embora as administrações municipais estejam alinhadas, é fundamental reforçar a fiscalização para que estes valores produzam resultados eficientes. Nós estamos alinhados, mas é preciso fortalecer os mecanismos de acompanhamento para que esses programas possam produzir o resultado que se espera, ou seja, o impacto que se espera na vida dos munícipes. Delegado Provincial das Finanças, Daniel Conde, para o portal Cutunga Mídia, Cardorel Mamata.